Captain, Captain, apa lagi yang Qual é a Lenildo para a presidência da MUC? É um belo candidato, experiente, conta com o apoio do governo. Conta com o apoio do governo do estado, do governo federal. Eu acho que ele agrega, une, acho que é um bom candidato para a MUC, Lenildo. O senhor acredita também, como alguns estão dizendo, que o fato de ele ter tido as contas rejeitadas agora pelo TCM, isso pode dificultar essa... Conta rejeitada por questões administrativas. Qual foi o prefeito que não teve conta rejeitada na Bahia? Questões administrativas, tem nada errado, não tem dolo, não tem desvio, nada disso, até porque o professor Lenildo é um homem de bem, é um homem sério. Então ele é uma pessoa preparada, com qualidade, com apoio, para ser presidente da MUC, unir essa região e buscar investimentos junto ao governo do estado e governo federal. Lenildo é um bom nome para a presidência da MUC. Só uma última pergunta, em relação ao novo prefeito Tabuna, qual é o seu posicionamento? Vai ser de apoio? Todo apoio. Agora mesmo estou inaugurando uma barragem que é importante para Itabuna, vai eliminar um problema de mais de 50 anos de falta de água, dinheiro para a saúde, para a educação, para a obra nacional. Nós vamos apoiar, pode ter certeza, vamos ter todo o apoio ao prefeito eleito da cidade de Itabuna. Muito obrigado, deputado. Obrigado, obrigado. Beleza. Bota lá em cá, aquelas vezes jornalistas de cara lá de São Paulo, tá passando. Como vai, deputado? Vice-governador. Desculpa. Vice-governador, tá lá em cá. Exatamente. Estamos aqui hoje em Bicaraí para inaugurar a estrada aí. De 3 a 415 foi feita com recursos do governo do estado. A necessidade era muito grande de fazer em função da situação que estava, né? De precária, aqui muito buracos. Trafegabilidade difícil, o governador disponibilizou esse recurso, nós inauguramos hoje aqui em Bicaraí e foi bom porque a região toda vai ser beneficiada, não só em Bicaraí, Itapé, Floresta Azul, Iguaí, Bicuí, porque é o canal de saída de Itabuna para a região sudoeste. Eu queria inclusive dizer da minha alegria estar aqui com um grande amigo meu, com o Otaviano, que eu conheço há bastante tempo, meu amigo, inclusive, o filho dele, leva meu nome, o Otto, o pai dele também, muito amigo meu. E é uma alegria grande estar aqui hoje, junto com uma população toda de Bicaraí, que eu conheço bem a região. Trabalhamos antes aqui, quando o pai dele foi prefeito, bastante na área de saúde, e as coisas vão acontecendo ao seu tempo. Eu acabei de perguntar para o governador se a presença dele aqui, nesse momento, é um reconhecimento pelo fato de Lenildo, mesmo nos momentos difíceis do governo dele, durante as greves, por exemplo, Lenildo sempre se posicionou favorável ao governador, sempre esteve presente, sempre apoiou o governador. O senhor acredita que é um reconhecimento? É, exato. É uma aliança, né, que está sendo feita com o governo do estado, com os municípios, com a liderança de todos, não só com o Lenildo, com os ex-prefeitos, com todas as pessoas aqui do Caraí. Eu sempre trabalhei na polícia, inclusive, tempo todo trabalhei com o grupo de Antônio Carlos, 18 anos, buscando unidade, buscando aglutinação de forças, unir ao contrário de querer dividir as forças. Então, se o Caraí se une em torno do prefeito com o governador, as coisas acontecem com mais facilidade. Muito obrigado. Para a Cacau FM, mensagem para a Cacau FM, para a rádio, nova rádio. Pois é, a mensagem é a mensagem que ela possa levar de forma fidedigna todas as informações para a população, parabenizar aos proprietários da rádio e dizer que é uma coisa super importante para que a comunicação, sobretudo quando ela é feita de forma correta e verdadeira. Parabéns a todos, aquele inclusive é com meu amigo aqui, o Otaviano, que eu não vi há alguns dias, deixei que ele pudesse até ligar para fazer um contato depois, para ele voltar aqui para dar uma outra entrevista e conversar com o Otaviano e toda a equipe. O senhor agora está indo para a inauguração da barragem. Tá bom. Fale só um momentinho aqui com a nossa rádio, ao vivo. Só dá um alô para os... Entra ao vivo aqui agora. Então a gente grava. Lá em Itabuna, você vai para lá? Um abraço.